Fechando agora a frequência 12345 para congelações com demais tráfego. Bravo, que Luiz. Papa Lima, confirmando? Sistema Quebec, Cairu, autorizado na minha peça, cola da 17, cola direita, corredor axé, controle 120 decimal 8, transponder 0161. Mantenha um ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 397. 1260, sala 36 direito no 219. 219, obrigado. Torre Salvador, aqui, cabineiro 47, para continuar, cumprir baixar o trabalho. Como a vista. 4207, ponto autorizado, cabeceira 10. Vento 170 graus, 10 nós. Tive Bozo na cabeceira 10, 4207. Lima, papai, aquilo, completar o 360, está autorizado final da 17. Reforma final de 2 milhas. Guardará na 2 milhas na final do jogo. Qual parte de destino? Vai o hangar da EBTA. Gente. Senhor, controle. Reforma, tráfego, posição 12 horas, 2.7 milhas, rumo oeste, mantendo 1000 pés, aeronave Charlie 182. Positivo. Tipo aquilo, Quebec Serra, modifique frequência para 12345 para coordenações com os demais tráfegos. 0, Recife autorizado, 350, Recife 8. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1208, transporte 5151. 6140, aprovado Recife 350, via para o ISC 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1208, transponder 5151. 140, correto, chão com os pés acionamento. Chamará. Na final, baixar trabalho, 17, o Lima, para aquilo. Um 397, a Lima mantém. Lima mantém no 0, 397. Lima, Papaquilo, pouso autorizado, cabeceira 97. Vento 970 graus, 89. Livre pouso, Lima, Papaquilo. Piso no 1, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, altera 3325, boa viagem. Fazer com a nota para 61. Para 63 do 9. Passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12251, alterno 3325, boa viagem. 1251, 3325, obrigado, tá bom. Controle Salvador, gol no 738, cliente da Kilo, cruzando 180 para 150. 138, sua identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 050. Ajustou o time, tô no 097, vigilante. Identificou, desce para o 050. 5-0 na Covid-17 na chegada Mário, no 738. É com Alfa Oscar, desça para 3 mil pés, ajuste no 097, forma localizador. Desce para 3 mil pés, Covid-17, formará no local. 01. Grato. Quebec até Oscar, autorizado, chame na Oscar. Lima, Papaquilo, Salas 4-0, liberando próxima direita, bom dia. Reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo 2509 no 738. Vitor Mike Quebec autorizado ingresso, informe pronto para decolagem. Gol 397, decola os 41, chame controle no 208, bom voo. 208, bom trabalho, senhorita. Obrigada. De Salvador, agora 397, bom dia. Gol 397, contato radar, tudo bem, o 360, perfil da EL. 360, da EL 397. Mike Quebec livre decolagem, cabeceiro no 7, vento noite 0 graus, 11 nós. Quebec decola as 43, chame controle no 208, bom voo. Fala 208, grato, bom dia. No 40, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamada para o táxi agora. Então, é Quebec, tu siga mil pés, corredor axé, bom dia. Mil pés na axé, Quebec. Alfa Oscar, desça para 2010, o estoutímetro 07, informe localizador. Para 2010, 2017, informará localizador, é Alfa Oscar. Escuta, 1738, reduz a velocidade para 2.0 mais. 2.0. Outra direção para essa. sequenciamento, mantém presente pro Gol na 738. Mantém? No 738, está livre de restrição, vai descer a 3.000, paz ajuste 1017. Desce a 3.000 com 1017, voa no 738. Gol 738, iniciando redução para 1809, seguir o Bravo Eco 20 no final. Reduzindo, Gol 738. Salomea 1140 da Onça para o táxi, 103 a bordo. Terna Salvador com 3 horas e 50. E 140, táxi direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 90, torre, 186, altímetro 907. Índia e Alfa, ponto de espera, torre 86, com 1017, o 640. Tô para o meu eco, Alfa, Oscar. Alfa, Oscar, complete a final, espera torre 186, Gol 1738 para o localizador, curve à direita na prova 060, reporte estabilizado. Direita 060, autorizado, reportar estabilizado, 1738. 1738 da Gol, desce para 2.000 pés, ajustado 1017. 2.000 com 1017, 1738. Controle 1397, 180, 360. Completa, Uno 3, correto, Uno 397. Agora vai chamar Recife, Uno 251, alternando Uno 3325. Uno 7, fone final do Uno 7. Passeio, faz o terno, cancela, prossigo pela direita, bate pela direita, então tá ali final do Uno 7, tá com a pra frente. Ciente, qual que é o pátio de destino? É BPA, hangar é BPA, juntinho do pátio 5. Ciente. Livre. Diante do tráfego. Volta. Distância do tráfego adiante do 1738? No 1738, o tráfego está 9 milhas à sua frente, já próximo ao externo. Você deve estar recebendo um tráfego adicional. Agora, a posição de 2 horas, 3 milhas a 1.000 pés. Está em cruzamento da Bahia, tráfego visual não interferirá na nossa aproximação. Mas não recebe nenhum. Obrigado. Salvador, bom dia. Web 5728, formação Pilo. Cruz 190 para 150. Possibilidade do Serra Vitor 368. O Web 5728 aciona identificação. É presente boa para o Serra Vitor 38 para a RNAVE. Descendo para 4.000 pés, ajustado 1017. Desce 4.017, direto Serra Vitor 368, Renato, grato, F-728. 173, 105. 105 está correto, não puxa o estacionamento. Camarada, obrigado. 140, atualizada a linha de decola cabeceira 10, verso no 80 graus, 11 nós. Decola da 10, 040. Torre Salvador, gol 1738. É o gol 1738, passando Duna. 1738, reposta no externo, baixada de travado. Reportará 1738. É qual falso que está baixada de travado? Baixada de travado, girando da final da 17. Pouso autorizado, cabeceira 17, é qual falso? Vento no 80 graus, 12 nós. Autorizado, pouso 17, é qual falso? Externo, baixada e travada na 738. Pouso autorizado, cabeceira 101738. Vento no 80 graus, 11 nós. Autorizado, pouso, cabeceira 10, voo na 738. Xené M1140, decola 53, chame controle no 208. Bom voo. 208, boa. Eco Alfa Oscar, solo 53, liberando próxima direita, bom dia. Zero. Bom dia, sob contato radar CB 350, na saída Pucajão Cajão. Mesma Cajão, presente? Mais coordenação com o Recife, o Xanem 6140, a princípio mantendo o perfil. Gente, mantém, sobe 350, 6140. RIP 5595. Escuta. 5595 está agora 58 milhas, 59 agora, sudoeste de Salvador. O serviço radar está encerrado. Chame Leusa 120, decimal 1. 201, confere, muito obrigado. Fique com o nosso tempo. Realmente um bom dia. Xanem 6140. 6140. Autorizado, presente, Pros Aracaju. Presente Aracaju, 6140. Está autorizado a sinal RNAVE pista 10, reposta estabilizada. Autorizado sinal RNAVE, chama estabilizado, pista 10, web 5728. Sala 56, direita no 209. Direita 209, 738. Nova Salvador, gol 1738. Jorge 38, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, 1738. Passando 180, informação Lima. 3198 Datam, boa tarde. Assistione identificação, descendo 050 na proa de ITAP. ITAP na proa 050, 3198. Chama Recife no 2685, alternando 12545. 2685, alternando 25456, 140, grato, boa. Boa. November Alpha. O William November Alpha está mantendo uma variação aqui entre 1300 a 510, está executando manobra de glissada, tá? Ciente, o William November Alpha, a princípio não tem um tráfego de conhecimento do controle no setor. Tá ciente, porque vai aparecer na tela quem está variando o estúdio, né, a manobra? Afirmativo. Salvador, o 3198, ITAP pode desconsiderar a velocidade de 320 nós? Afirmativo, pode desconsiderar a velocidade de altitude direcionando para 2017, livre final IRS X-Ray, reporte estabilizado, tá 3198. 2000 pés, livre altitude de ITAP, chamar estabilizado IRS X-Ray, 3198. Localizador Web 5728. 5728 da Web, completa final, aeronave chama torre 986 dúzia, bom pouso. Torre 286, bom dia, 5728. Torre Salvador, bom dia, Web 5728, 13 milhas avistando. 5728, informe no externo, baixado e travado, vento no 70 graus, 99. Tomará, 728. Sou Salvador, bom dia, eu vou 1260. 350 para Recife. Tem informação ali. Gente, confirma o nível 390. 35, gente, aguarde a coordenação do 35. Guardará, 2 metros. Copia? Copia. Autorizado Recife, 350, Perusque 58. Decola da 10, prova esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5402. Autorizado, então, para Recife, 350, Perusque 58, decola da 10, prova esquerda, Pucca, Aracaju. É a saída, 1208, controle 5403 no transponder, 260. 260 está correto, não custa estacionamento. 260. 372, baixar travado, Web 5728. Bom, autorizado, cabeceira 10, vento 160 graus, 99. Meio pouso, pistão na zero, Web 5728. Copa Lima e Léo, copia? Confirmar o nível para Ilhéus? 500 pés autorizado, Ilhéus, 500 pés, decola 197, curva direita vai via litoral, controle no 20 decimal 8, aciona 0117.